Torre Salvador, bom dia novamente. Voo no 271, autorização Recife 330. No 271, bom dia, sou no. Pronto, cópia. Pronto. O 390, aguarda o 33. 390. Ok, 390 autorizado, Recife, preço 58. Decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1935, transporte 5134. Autorizado, Recife na 390, 58, decolando da 10, curva esquerda na Puca, Caju, 1935, controle 5134, transponder 271. 271, correction para pushback acionado. Demora. Salvador, gol no 271. Consigo no 271. Meia dúzia, putback estrenamento. Cruzado, puxa no táxi. Cruzado, puxa no táxi. Torre Gol, 1271 com 58 a bordo, 3 horas e 5, Salvador, propriedade. Taxi a Índia, até o ponto de espera que o espanhol já reporte pronto do 1271. Vem para o ponto de espera, acusa pronto. Voo 271, tá próximo do Hospital Alemão. Fechando a linha, decola 310, vai só sem pena, 6202. Vou fazer a linha intercolar, dando 0 e 271. Paulo Salvador, da 3601. Prossiga. Bom dia, com a Delta para Congonhas, pronto, cópia. Congonhas 360 autorizado, de uniforme Zulu 16, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Aeoleda, após Leda Bridge, controle 1935, transporta 5146. Autorizado, Congonhas 360, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, da Aeoleda, após Leda Bridge, Zulu 1-6, 5146 aciona e o controle 1935 da 3601. 3601 na primeira curva à direita e quando pronto para pushback e acionamento, informe na frequência da torre 1862. Sétimo direito, primeira curva, vai chamar na frequência da torre o 3601. Controle Salvador, bom dia, Gol no 271. Decolou na sua escuta. Gol 271, bom dia. Contato radar pro 390, sai da FUCA. Para 390 na FUCA, 271. Torre Salvador 23601, uma boa para puxa-acionamento. Bom dia, livre pushback acionamento, chame táxi, são 3601. Chama táxi, 3601. Chame Recife em 12685, altero 33625. 2085, 3365, obrigado, 271. Ruta 3601 para o táxi com 86 a bordo, 4 horas e 10, antena com 15. Ruta 3601, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1011. Via Índia, reporta pronto, 3601.